Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 25 de março, em discussão única, o projeto de lei 2705 de 2013 dos deputados Bebeto do Solidariedade e Bruno Corrêa do PDT, que altera a lei 1642/90 em seus artigos 1º e 8º. A norma a ser mudada institui o ano de 1990 como o ano dos transplantes, criou a cruzada de doação de órgãos passíveis de serem transplantados, fixou data para a realização do encontro estadual sobre transplantes e determinou a promoção de concurso de reportagens e monografias sobre o tema. O novo texto estende ao ano de 2014 a denominação de Ano dos Transplantes. Para Corrêa, é importante a população ficar ciente da necessidade dos transplantes. O importante é, primeiro, é muito emblemático e simbólico para a gente, que em 1990, meu pai, como deputado aqui na casa, ele fez esse projeto de lei, foi aprovado, que era criar um estímulo da doação, mas, acima de tudo, uma campanha educativa institucional pelo governo. E como a gente tem 2014, o Rio de Janeiro e o Brasil no cenário nacional e mundial, com os eventos internacionais que aqui vão partir de 2014 para 2016, nada mais justo do que você retomar esse projeto, que é instituir não só o ano, mas uma campanha educacional onde mobilize a cidade e, acima de tudo, os cidadãos. A gente sabe que hoje, de 1990 a 2014, o cenário ainda é muito tímido de doação de órgãos. Quando a gente fala de doação de ossos, de tecidos e de órgãos, ainda é muito tímido, é muito pífio a doação. E o que fica é um apelo, que essa campanha ela não seja apenas institucional, uma campanha nossa de cidadania, que o ser humano compartilhe um pouquinho e que é o maior bem que a gente tem, que é o nosso corpo humano, é o nosso órgão. Então, e sem olhar a quem, que a doação, você não olha, você não escolhe para quem você doa. O projeto também prevê que toda a correspondência oficial do Estado, contra-cheques, extratos de conta, peças publicitárias, editais de licitação e outros documentos oficiais assemelhados, conterão impressos, carimbos ou mediante registro mecânico apropriado os dizeres 2014, Ano dos Transplantes Cirúrgicos. Reportagem, Ronaldo Ribeiro.